O que fala é mano Brown, mas não sobrevivente. 27 anos contrariando a estatística, moro? Agradeço a Deus, agradeço a Deus. Procure a sua paz. Eu vou procurar, e sei que vou encontrar. Eu vou procurar. Procure a sua. Procure encontrar. Você pode encontrar sua paz, seu paraíso. Procurar. Você pode encontrar o seu inferno. A forma marichada paz.